parceira, é complicado, difícil de entender. Demorou, mas aprendi que querer não é poder. Só tenho o que Deus me deu, o que Ele acha que eu mereço. Na vida tudo tem seu tempo, tem também seu preço. Tá me olhando diferente, porque tipo sentindo nojo. Tempo é de break, tempo é de ganso, tá brotando piolho. Diga com quem tu andas, eu te direi quem é. Por certos fatores como esse que ainda tô de pé. Senhor, olhe por mim, afastai os inimigos do vale da sombra da morte e do perigo. Me conduza sabiamente por esta longa caminhada, sem perder a fé, sem dar murro em ponta de faca. Depois do disse que mata, chegou sua vez. É nessas horas, compadre, que vemos quem é quem. Sorriso falso no rosto, mas se corrói por dentro. Escorpião que se pica, morre com o próprio veneno. Dizer que como quem, trampa onde ganho quanto, só fico calado, de canto observando. Adianta te falar que fui que sou e não ser nada. Montado num castelo de areia, vivendo conto de fadas. Muito bem escondido, só sugando, diz pro meu parceiro ficar só passo pano. Quero ver, quero ver, quero ver você bater de frente ou pronto pra correr. Vê só, o cobrador, o terror em forma de gente. Contar com a sorte, nem pense, nem tente. Você deve tá pensando, o que esse cara tá falando? Isso finge que não é contigo, eu tô te observando. Quem deixa falha é cobrado lá na frente. Eu sou o cobrador, o terror em forma de gente. Quem deixa falha é cobrado lá na frente. Seu maior erro foi me subestimar. Quem deixa falha é cobrado lá na frente. Eu sou o cobrador, o terror em forma de gente. Quem deixa falha é cobrado lá na frente. Segura agora a onda que o bicho vai pegar. Mais uma madeira de lei que domina a parada. Se liga no assunto e vê se nunca demancada. Dedo no gatilho, pronto pra disparar. Rajada de palavras, de frases bem pensadas. Os olhos que tudo vê, parece com você alienado. Robotizado, sempre na frente da TV. Ei, ei, cadê você? Cadê a sua atitude? Só fica vacilando aí, truta. Me escute, o cobrador sempre está louco atrás da caça de calibre entupetado. É sério, não é piada. O crime é perfeito, só que o erro é humano. Fez por merecer e com a vida está pagando. Bang, bang, bang, bang. E quantos manos se foram? Morto, assassinado ou tirado no aborto. Ninguém pede pra nascer, muito menos pra morrer. Se pretende fazer o mal, então faça com você. Minha atitude vai muito além de uma escrita no papel. Soldado, gladiador, meu pastor está no céu. Franco, como sou, não omito as palavras. Só pra agradar playboy e ser motivo de piada. Se agiliza, drão, saia do submundo. Ou será que vale a pena? Fica dando tiro no escuro. Quem deixa falha é cobrado lá na frente. Eu sou o cobrador, o terror em forma de gente. Quem deixa falha é cobrado lá na frente. Seu maior erro foi me subestimar. Quem deixa falha é cobrado lá na frente. Eu sou o cobrador, o terror em forma de gente. Quem deixa falha é cobrado lá na frente. Se vacilar, pró, pró, vai pro saco. Disparo no peito pra cima do louco sem chance de reagir. Deselegante é verdade, mas tem um detalhe que não quis ouvir. Desacerto no crime é daquele jeito. Se chega chegando, sente só o efeito. Para que desacreditar? Porta-voz da favela, assim fui eleito, mas aqui não. Camisa nova da guerrilha, pode crer que eu sou. Judaria tem de monte, só que firme eu tô. Eu não sou delator, pelo amor, chega junto com o padre. Olha só quem chegou, cobrador, vai na frente esperando você. Enfrentar é tolice, nem tem de correr. Você quer entender, quer saber por quê? Mas aqui não tem, mano, pra você de automático. Automática entupetada, disposto a corrigir as brechas e falhas sempre executadas por aquele que só quer destruir. É que a honra e o respeito são essenciais, mas só que às vezes isso é muito pra você, tanto faz. Mas se você pratica o mal pra mim, e se for os tampos tudo, eu quero ver seu fim. Sim, pode vir, mas não venha desarmado, porque de repente só vai de sequência de PT. Demorou de chegar, quero ver me parar. Locomotiva louca vai descarrilhar. Só não fica na frente, porque vai te atropelar. Só por Deus que permaneço de uma forma que nunca serei, comparado a muita gente que afronta. Só eu sei que eu passei, me humilhei. Então aqui, se você não acreditar, é só conferir. Pronto pra disparar, pá, pente lotado de bala. Definição então, cabeça na ação. Só sei que pra mim já tá legal, ladrão. Os parceiros envolvidos, a banca tá formada. No rap eu não fico de boca calada. Se o crime é perfeito, eu chego pra somar. Disparando pra na reta, pode acreditar. Quem deixa falha é cobrado lá na frente. Eu sou o cobrador, o terror em forma de gente. Quem deixa falha é cobrado lá na frente.